amor. Ele é parecido até com o rojão, faz mexer até com o coração. Quando eu me lembro muito de você, me dá saudade, eu quero te ver. Ai, se eu pudesse um dia te amar, mas tenho esperança que ainda vai chegar. Mexer até com o coração. Quando eu me lembro muito de você, me dá saudade, eu quero te ver. Ai, se eu pudesse um dia te amar, mas tenho esperança que ainda vai chegar.